ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Hora Certa, apoio Copy Arte, 25 anos fazendo bem feito, aberta também aos domingos e feriados. Copy Arte, tricampeã Top of Mind. Boa noite, 9:05. A Rádio Educadora apresenta Música dos Mestres. No programa de hoje, teremos duas obras de Wolfgang Amadeus Mozart. A primeira delas é a Sinfonia número 35 em Ré maior, escrita para a cerimônia em que um rico burgomestre chamado Sigmundo Hafner foi elevado à condição de nobre. Trata-se de uma partitura datada de 1782, dividida em quatro movimentos e iniciada com um alegro com espírito. Thank you. movimento da Sinfonia número 35 de Mozart. É o terceiro movimento da Sinfonia número 35 de Mozart. Thank you. Mozart encerra a Sinfonia número 35 com Finale Presto. Nesse quarto movimento, Finale Presto, a Orquestra de Cleveland, sob regência de George Zell, completou a execução da Sinfonia número 35 em Ré maior de Wolfgang Amadeus Mozart. A segunda obra de Mozart a ser tocada no programa de hoje é o Concerto para Piano e Orquestra número 27 em Si bemol maior. Concluído no dia 5 de janeiro de 1791, este concerto teve estreia no dia 4 de março do mesmo ano, ou seja, 9 meses antes da morte do compositor. Primeiro movimento, Allegro. Thank you. Tema extremamente solene caracteriza o Larghetto, segundo movimento do concerto para piano e orquestra número 27 de Mozart. Allegro é o movimento de encerramento do concerto para piano e orquestra número 27 de Mozart. Thank you.

ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Stereo, uma emissora do IGAB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Na Educadora, agora são 10 horas.